Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio não tão aguardado e raro do Acervo Perdido Podcast. O episódio está sendo gravado no dia 9 de dezembro de 2023. Antes de mais nada, uma respiradinha e um gole d'água, obviamente para não ter pedra no rim. Antes uma pedra no caminho do que uma pedra no rim. Enfim, bom, eu sei que eu tô muito tempo sem gravar, eu não abri meu Telegram pra ver... Telegram, sei lá. Não abri pra ver há quanto tempo eu tô sem gravar um episódio. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir a tempo aqui. Bom, como é que vocês estão, hein? Perto do Natal já. Cara, eu gosto pra caralho do Natal. É uma data que, assim, infelizmente, ano passado eu não tive boas experiências, mas, na verdade, meus natais foram... Diga-se de passagem, a maioria da minha vida foi bem solitário. Tinha minha família, tudinho, eu dava até valor, né? Mas, assim, às vezes você queria uma outra pessoa pra conversar, um pessoal pra fazer call, jogar um pouco. Obviamente, depois de conversar com a família e tal, assim, né? O que eu falo da família é no sentido de estar seus pais ali, que geralmente é muito difícil. Em época festiva, ter minha família toda reunida. Isso quando eu era criança... Na época existia ainda TV Globinho. TV Globinho no Natal, cara. Quem lembra de TV Globinho no Natal? Mano, era muito bom. Era perfeito. Eu lembro que minha tia, ela decorava a casa inteira. Quase só com coisa de Natal. A sala dela e a parte da frente era toda decorada com coisa natalina. Eu lembro perfeitamente que minha família foi fazer... um churrasco na casa dessa minha tia, que a parte de trás da casa dela é uma garagem, porém é enorme, então dá pra fazer um monte de coisa lá. É bem arejado, então tipo, ninguém fica lá sofrendo por conta de fumaça, etc. Além disso, né, lasanha, empadão, né, que o pessoal assim não chama de torta de frango, aqui chama de empadão, enfim. Cara, eu gostava muito. Eu lembro que eu assisti o quê? O especial do Shrek. Gaguejei legal aqui agora. Especial do Shrek. Deixa eu dar mais um golinho na água aqui. Especial do Shrek. E... entre outros desenhos que passava. Cara, imagina. Você tem a TV Globinho de manhã. E ainda você tem a oportunidade de assistir a TV Globinho à noite, cara. Era perfeito. A Globo... assim, não que a Globo fosse a melhor emissora do mundo. E nunca foi e nunca vai ser. Mas, cara, era perfeito aquilo ali. Pra quem era criança, tava pouco se lixando pra esse tipo de coisa. Das emissoras serem fazer parte de um lobby meio de merda. Enfim, cara, se eu tiver parecendo tá meio cansado no áudio, é realmente por conta do calor. Porque aqui onde eu moro, por mais que seja arejado, infelizmente ainda tá fazendo muito calor aqui. Eu nem sei. O quanto de grau tá fazendo aqui, eu esqueci de ver no site. Faz tanto tempo que eu não gravo que eu às vezes até esqueço como é que fala, eu perco o fio da linha e tudo. E bom, aconteceu bastante coisa durante esse ano. Acabei de abrir aqui o Telegram. 21 de junho foi meu último podcast, quando ocorreu o falecimento do dono do Polêmico, que não exatamente foi no dia 21 de junho. Mas, cara, foi uma pessoa muito importante para minha vida, diga-se de passagem. Não só pela questão dos cursos, do projeto em si. Eu sei que ainda tem muita gente que cai em cima desse projeto. Porque, querendo ou não, envolve pirataria. Apesar de que, para mim, eu pouco me importo com isso. Porque, se tratando de Brasil... a pirataria é muito mais moral do que você pagar por conteúdos que às vezes você não sabe nem se vai agregar alguma coisa na sua vida. Por exemplo, muita gente paga por conteúdo que nem sequer às vezes vai é bom o suficiente. E quando você se toca disso, às vezes o período de reembolso já foi embora há muito tempo. E eu realmente considero ele uma pessoa importante, não só por esse projeto que ajudou e ainda ajuda várias pessoas, ele ainda está no ar. As outras pessoas conseguiram, os outros administradores do canal conseguiram tocar para frente esse projeto e tem muita gente ainda. O canal caiu umas duas vezes durante esse ano, o pessoal conseguiu reerguer o canal e tudo. Cara, e também assim, o dono do Polemic, eu tinha um contato com ele, a gente não sabe muita coisa um do outro, mas ele me ajudou com meu podcast na época. Ele quem deu o servidor para armazenar os episódios. Se você ouvir esse podcast no iTunes, no Google Podcasts, no Deezer, no Spotify, onde quer que fosse, apesar de que aqui no Telegram é a minha maior base de ouvintes, inclusive obrigado a todos os 187 inscritos. Eu sei que para muita gente vai considerar pouco, mas cara, eu sei que não são inscritos orgânicos, até porque tem pessoas que não ouvem direito, ou simplesmente tá no canal e nem sabe que tá porque tá silenciado, tem contas excluídas, mas isso faz parte. E todo mundo que ouve esse podcast eu agradeço de qualquer forma. Pode ser uma, duas, três, até cinco pessoas, pode, tranquilo. Se você tá ouvindo, se você gosta, apesar de que eu tô me tentando melhorar um pouco a questão. A questão de vício de linguagem, eu ainda tenho muito vício de linguagem, a questão da desenvoltura para falar, apesar de que eu recebo vários elogios de que as pessoas dizem que eu falo muito bem, mas o problema é, uma coisa é você falar sozinho. Cara, eu acho que tem alguma coisa derramando aqui na frente da minha casa, porém, vamos deixar aqui, né, tocando aqui. Bom. Aí tem muita pessoa que acaba elogiando. Tem também essa questão como agora. Eu acabei de perder o foco porque eu vi que tem alguma coisa caindo aqui na, na alguma coisa derramando aqui na frente da minha casa. Então, isso para mim já é uma coisa que faz eu perder o foco. Mas dizem que ainda eu consigo voltar ao ponto principal. Só que às vezes realmente eu não consigo voltar, infelizmente. E eu não sei muito bem o que fazer. Mas voltando ao ponto. Se você ouviu esse podcast em várias outras plataformas, tirando o YouTube, que era eu que fazia, ainda faço esse trabalho manual de upar os episódios, ele era quem cuidou, ele foi quem cuidou do servidor. Ele que configurou o feed, me ensinou tudo. E com o falecimento dele, infelizmente, era ele também que custeava o servidor. Ele não só usava para o meu podcast, ele usava para outras coisas também. Mas era uma pessoa que, assim, quis se manter anônima, em respeito até ao amigo dele que também veio falar comigo, que pediu para manter ele anônimo. Eu não vou falar o nome dele, por mais que peçam. Realmente é uma pessoa muito querida, eu era amigo dele há muito tempo também. E saber que ele, assim, saber que aconteceu esse tipo de coisa com a pessoa que também lhe ajudou em momentos difíceis, principalmente se você pensava em fazer esse tipo de coisa, é muito complicado. Eu não falo que ele foi uma pessoa ruim por ter feito isso, mas querendo ou não, você lidar com esse tipo de situação é ruim porque você sempre vai ficar com aquele sentimento de que poderia ter feito mais. Mas no fundo, no fundo, a gente sabe que fez o possível por aquela pessoa. Porém, esse sentimento de não fazer o suficiente, ele sempre volta. Porque você sente saudade, você, considerando também a idade dele, a gente é, assim, irmãos de idade, vamos dizer assim, eu sou um pouco mais velho que ele, pouca coisa, a gente nasceu em dias de diferença, sabe? E eu agradeço muito por essa pessoa ter existido, não é só chorar porque ele veio a falecer, mas também sorrir, porque essa pessoa existiu na minha vida. Esse podcast também não iria existir se não fosse pelo incentivo dele. Porque ele foi uma das primeiras pessoas a entrar nesse canal, ele foi uma das pessoas que mais me incentivou. Quando caiu o meu podcast no Anchor, né, que é o Anchor FM, ele infelizmente. Desculpe, eu acabei bugando aqui. No caso, ele acabou me ajudando a encontrar outras alternativas, pediu para manter backup no Telegram, backup no HD. Enfim, uma pessoa que tinha um coração muito, eu acho que bom demais para esse mundo, para esse país injusto que a gente vive. E não só ocorreu coisa essa questão do falecimento do dono do Polemic, como também entre outras coisas, o meu relacionamento. Eu tô agora, entre aspas, casado. Eu falo casado porque é no sentido de estar tá morando junto. E é muita responsabilidade, é muita coisa que vem. Ainda continuo desempregado, faço trabalho de freelancer, mas às vezes não vem aquele rendimento bom para passar o mês. E assim, para minha esposa, felizmente trabalha, mas infelizmente ela está passando por alguns problemas de saúde. E a gente vai tentando tocar isso à medida que pode. Eu acho que desde agosto, mais ou menos, agosto, outubro, eu tento gravar, tento ter ânimo. Já perdi a conta de quantos áudios eu comecei a gravar aqui e não consegui, porque eu às vezes acabava chorando. Eu sei que muita gente vai dizer, poxa, mas é algo que torna natural, mas olha. Imagina você passar uns 10 minutos chorando, só gravando áudio chorando porque você não conseguiu. Aquela coisa tá te afetando tanto, tanta coisa de uma vez, que você não consegue produzir um conteúdo. E às vezes eu me sinto culpado porque eu falo para vocês que eu vou retornar com mais frequência, vou tentar gravar mais episódios, e vocês ficam naquela expectativa e acaba que a gente sempre. A gente sempre corta esse vínculo, né? Mas por minha causa, vocês acabam criando muita expectativa sobre minha pessoa, sobre o podcast, e se acaba ficando sem nenhuma no final. Mas aqui eu tô tentando novamente para gravar algum episódio, principalmente agora em dezembro, para vocês terem alguma coisa para ouvir, talvez algo diferente de tanta coisa que vocês já ouviram, né? Podcast estilo Flow já tem de monte, corte de podcast. A gente testemunhou várias coisas engraçadas também, como Paulo Cogos e Nando Moura, Paulo Cogos e a Beisola do Privacy. Então, foram momentos históricos aí de podcast crossovers que, assim, a gente morreu de rir. E assim, ah, mas você gosta do Cogos? Cara, pra mim o Cogos é aquele cara que nem fede nem cheira, sabe? Eu não tô dizendo que ele é uma pessoa ruim, mas eu não concordo com tudo que ele fala, mas eu gosto muito da forma que ele fala. Ele tem uma boa desenvoltura, por mais que ele seja meio doido da cabeça, não que eu seja, mas ele tem uma desenvoltura muito boa para falar sobre diversos assuntos, e principalmente política, cara. Muito bom mesmo. E teve recentemente o Away, né? O Gil Brother do Hermes e Renato, que faleceu. Cara, vai deixar saudade. Eu lembro até hoje que eu e meu irmão, a gente se sentava na frente da TV. Na época, na casa dos meus pais, que é quando a gente morava de aluguel, nem tinha estante direito. Tinha acabado de se mudar, era uma caixa, de papelão, um papelão bem reforçado. A TV ficava em cima. E a gente fazia a maior gambiarra pro sinal da MTV pegar. A gente pendurava, fazia um jeito de pendurar a TV no teto, assim. Né, aquela na viga de madeira, e dali a gente conseguia assistir, né? Hermes e Renato, Telaclés, Sim a Bossa, cara, perfeito. Então, ainda bem que tudo isso aí tá no YouTube, dá pra gente rever, rir pra caramba, enfim, perfeito, perfeito. E assim, eu anotei alguns tópicos aqui ao decorrer do tempo, poucos até, mas. Eu não sei muito bem como introduzir, porém tem um que eu queria falar há muito tempo, que seria um sonho em que tinha uma pílula da dopamina, que eu não lembro muito bem mais como é que se desenvolvia, mas eu vou tentar aqui lembrar aos poucos, enfim. Deixa eu só dar um gole na água, né? Porque eu tô falando já há um tempo. Odeio garrafa de plástico mole. Isso aqui é a pura humilhação de você tentar beber água no meio da rua, isso te molhar. Porque você vai pegar e às vezes a pressão da água acaba te molhando. Aí você fica molhado e não toma água. Obrigado, garrafa de plástico mole. Mas enfim, ter esse sonho que tinha a pílula da dopamina era assim, passava-se um tempo, tecnologias e tecnologias avançadas, vídeos curtos pra caramba, o pessoal tendo acesso a cada dia mais a informação rápida, VR, realidade virtual, realidade aumentada, já tava algo mais acessível para até para pessoas que têm baixa renda. E assim, o governo financiava muito isso também. E assim, para manter as pessoas ali entretidas, para não notar o caos que já estava um pouco do mundo ali. E eu não falo caos no sentido de algo tipo jogador número 1 ou algo muito cyberpunk, sabe? Mas já dando início para aquilo começar a acontecer, aquela distopia cyberpunk, sabe? Mas ainda que tava tudo ok, pelo menos aqui, né? Da pessoa dava para ver o pessoal usando, tudo tranquilo. Só que o pessoal sempre quando o pessoal tirava o aparelho, desligava, o pessoal se via totalmente morto, não tinha motivação para continuar. Aí surgia uma pílula da dopamina, em que quando você precisava ficar fora dos aparelhos, você tomava essa pílula e você ficava mais animado. Só que era uma pílula que às vezes era. Ela tinha várias dosagens. Tinha a dosagem mais básica, mas tinha a dosagem maior. Por consequência, era mais cara. E já tinha. Aí começava a se trocar até drogas comuns. O crack, maconha, etc. Até porque crack, por incrível que pareça, o crack, pelo que eu já pesquisei, já vi relatos, ele só libera muita dopamina. E você fica viciado. Tanto que o pessoal fala que. Quase que eu dei uma de David Jones agora. Tanto que existem comparações em que a dopamina que é liberada no crack, ela é semelhante à dopamina que é liberada quando você assiste conteúdo pornográfico e se masturba. De tão viciante que é aquela sensação, você acaba consumindo mais e mais, você fica perdido quando você perdeu horas e horas da sua vida. E quando você se toca, às vezes parece que você vira outra pessoa, você vai vivendo aquele lapso de coisa. Aí quando você se toca, você. Pum! Cara, você olha ao seu redor e você pensa, eu tô no mesmo lugar, mas ao mesmo tempo eu não estava. É incrível, isso que eu tô falando é porque eu já passei por isso. Ah, você usou crack, né? Não, eu tô falando da questão da pornografia mesmo, cara. Eu sei que eu falo que nem um drogado às vezes, mas não é pra tanto, né? Mas enfim. Bom, aí o pessoal começava a ter que tomar essa pílula cada vez mais para ficar animado. E assim, essa pílula tinha efeitos colaterais tão grandes que às vezes a pessoa acabava. Tava lá fazendo trabalho e do nada morria. Porque tem um efeito colateral muito grande. E enfim, a premissa do sonho era basicamente essa, em que a tecnologia estava tão entranhada, essa questão de notícias rápidas, de conteúdo rápido. A pornografia também se tornava basicamente uma pandemia. Não que eu já não seja, até porque o maior tráfego da internet é conteúdo pornográfico, mas assim, eu acho que tá algo que tá alavancando mais, entende? Tem gente que tá deixando de juntar dinheiro para gastar com esse tipo de conteúdo, sabe? Ao invés de piratear no Google, mas tudo bem. Mas é o que a gente pode fazer. Eu não duvido que futuramente vá ter algo parecido, sabe? Eu sei que a dopamina é algo que é liberado pelo cérebro, porém eu acho, provavelmente deve ser essa pílula. Eu tenho uma teoria nesse sonho, nunca deixou claro, mas eu tenho certeza que essa pílula tem composto da própria da cocaína, não, do crack. Que o crack, pelo que eu sei, ele é a sobra da cocaína. É muito bizarro para você ver o quão as duas drogas. Uma deixa você animado, a outra deixa você animado por segundos, e ela se torna tão viciante quanto a que deixa você ligadaço. Porque a cocaína, ela realmente é muito viciante. Porém, o crack, ele tem um poder muito mais destrutivo do que a própria cocaína. E eu falo destrutivo no sentido de que o vício no crack é muito mais rápido do que o da cocaína. Cara, é muito engraçado você ter um tipo de sonho assim e você fica desesperado porque você sabe que isso tá prestes a acontecer e você se vê como refém desse tipo de situação também. É que nem aquele cara lá, o Una Bomber, eu acho que é assim. Ele tem aquele manifesto dele, eu recomendo quem tiver interesse. Ah, mas você tá recomendando um livro aí de um terrorista. Cara, cala a boca, pelo amor de Deus. Dá uma lida. Dá uma lida, só isso. E me disse o que esse cara fala no livro, não tá acontecendo? Tem um monte de coisa que ele fala da Revolução Industrial e das consequências que tá acontecendo. Então o cara já tinha uma visão ali muito para frente do que ia acontecer com o avanço tecnológico. Assim, a tecnologia tá aqui para ajudar todo mundo, só que será que ela vai chegar a um ponto de que vai. Eu tenho um argumento aqui bom, mas não estou sabendo muito bem como formar. Mas assim, o ponto desse argumento é que seria assim, cara, a tecnologia está aqui para ajudar a gente, mas será que ela vai avançar a ponto de estar dentro da gente? Eu não falo nem do chip, daquele chip, etc. Mas assim, que a gente não vai conseguir mais viver sem fazer nada analógico, por exemplo, até ler um livro, apesar de que eu tenho um Kindle aqui, mas eu falo assim, sei lá, que vai sempre depender de conexões, sabe? Vai sempre depender de internet, porque o Kindle não precisa de internet. Você pode deixar ele offline, até porque eu recomendo a Amazon que se foda, passo tudo pelo Calibre. Assim, quem compra Kindle é só, assim, né? Confessando aqui no BR. Duvido muito que alguém compre Kindle para poder comprar livro digital. A maioria deve piratear. E cara, será que a gente vai viver assim, né? Já tem aqueles óculos de realidade virtual, tem a realidade aumentada no celular, que tem também aqueles óculos de VR, aqueles VR Box, né? Que é para você montar o seu set de realidade virtual. E tem alguns que vêm com a parte frontal aberta justamente para você ter aquela sensação da realidade aumentada. Ou seja, vai chegar uma época que as pessoas vão andar com esse tipo de coisa na rua. É porque o celular também vai ser os olhos da pessoa. Ela vai ver várias coisas ali com a realidade aumentada. Só que aqui no Brasil, considerando até que qualquer coisa que é novidade, o pessoal acha que é coisa de rico. Às vezes a coisa tá ali há mó tempo e às vezes o pessoal, ó, oh, nossa, essa pessoa é rica. Mas aqui você andar com, imagina você andar com um trambolho desse no olho, o quão estranho você iria ser, sabe? É a mesma coisa que você começando a andar de máscara na época que a Covid estava só na China. É basicamente isso. E teve também uma vez, faz muito tempo. Mudando aqui o assunto, né? Um garoto que na época que eu tava no ensino médio, um garoto que ele me seguiu até quase a minha casa, porque ele achou que eu era japonês. E quando tava na parte da deixa eu só beber um gole d'água aqui. Eu sei que eu tô falando uns assuntos meio emboloados, mas é só porque eu não quero deixar de falar, eu não quero ficar só falando de uma coisa que tem sei lá, às vezes dá vontade de falar bastante coisa e eu não tô sabendo muito bem como fazer isso porque já faz um tempo que eu não gravo nada. Então, vamos seguir aqui, né? Teve um garoto que ele me seguiu até minha casa na época que eu tava saindo da escola, porque ele, de acordo com ele achava que eu era japonês. O pessoal fala que eu tenho característica de chinês, de japonês, de coreano. Sendo que eu não acho que eu tenho uma linhagem asiática na minha família. O mais engraçado é, eu sou branco, não sou pardo, eu sou branco. E assim, uma parte da minha família veio de descendência de escravos. O mais engraçado é esse. A parte do meu avô, a maioria veio descendente de escravos. Entende? Então, é muito engraçado isso. É muito engraçado isso. O pessoal fala que tem alguma linhagem da minha família que é asiática. Eu não sei. Se alguém me der R$ 300, eu vou fazer aquele teste de DNA. Aí eu consigo saber. Aí ele tava pedindo pra eu falar palavras japonesas e perguntando se eu escutava música em japonês, se eu era do Japão. Sim, com certeza um japonês vai vir morar no subúrbio de Olinda, com certeza. E ele ficava pedindo pra falar, eu, tipo, eu vou falar aqui um watashi e não sei o que. Eu me lembrava aquelas frases de anime, sabe? Na época eu também tava otaku todo, por que não, né? Mas ele, ah tá, mas tu não é japonês não, né? Eu falei, não, eu não sou, mas enfim. Aí ele foi me seguindo até a uma parte do percurso da minha casa, porque ele achava que eu era japonês e ele queria ver se minha família era japonesa também. E ele era uma criança, assim, tá? Eu era adolescente, ele era criança, mas eu achei isso muito estranho. Eu achei que ele ia querer falar a minha localização pra depois ele mandar alguém me assaltar, sabe? Então eu tava, na época eu também era muito paranoico com essas coisas, considerando até o horário que eu saía de noite da escola. Estudava de tarde pra sair de noite. E cara, foi muito engraçado esse ocorrido, porque realmente você para e pensa, pô, às vezes você não tem tanta característica assim, mas o pessoal acha, é só porque eu tenho um olho meio puxado. Mas olho puxado não quer dizer nada, eu não tenho nem quase nenhuma característica de asiático. Se for só olho puxado, só isso. Só. Eu nem sou branco papel. Entende? Que igual o branco papel, amarelinho, sabe? Não, não sou, cara. Sou. Aí você vai dizer, não, mas é porque você tinha pinta de otaku. Não, cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu tenho esposa agora. Na época eu já estava meio desgostado desse otaku. Brincadeira. Ainda eu tô mais no time agora de ler mangá do que assistir anime. Tá bem melhor. Dá pra tirar mais proveito que você assistir anime. E deixa eu ver aqui. Mais outra coisa. Recentemente eu tava sendo tomado por vários pensamentos assim, que o pessoal chama não só de pensamento intrusivo, mas às vezes sentimento de vingança. Todo mundo já sentiu, quem nunca quis, né, se vingar de alguém, para alguém pagar por algo que alguém já fez com você, principalmente às vezes é até por longa data. Eu tava muito tomado por esse tipo de sentimento de querer. Eu ainda às vezes, eu assim, eu ainda estava muito tomado por esse sentimento de querer me vingar de alguém, de querer fazer alguma coisa que fosse também me prejudicar. Eu não falo nem de matar a pessoa, não seria isso. De matar alguém, de querer prejudicar, sabe? Prejudicar ponto, a esse ponto, sabe? Talvez uma coça, dar uma tapa na cara, um murro, sei lá, porque a pessoa merece. Considerando até que a pessoa já me atormentava desde a época da infância. Porém, recentemente essa pessoa até me deixou quieto, porque é meio complicado a história. Eu não gostaria de falar isso aqui. Eu já falei até um pouco sobre aqui. Sobre alguns colegas meus que deixaram de falar comigo depois que eu comecei a namorar com essa minha atual esposa, porque já tiveram um vínculo com ela também. Mas não foi no sentido de tipo ser talarico ou coisa do tipo. Simplesmente a gente foi conversando, a gente foi se gostando e a gente acabou namorando. E eu não tava fazendo isso no intuito de querer roubar a namorada do cara. E até porque eles já tinham terminado há um bom tempo. E depois desse término, minha namorada, né, minha esposa, a gente se falava pouco, né? A gente falava pouca coisa. E a gente foi vendo que a gente tinha muita coisa em comum. Foi vendo a questão do gosto, a personalidade, muitas outras coisas. Enfim, foi maior, muita confusão. E, enfim, essas pessoas recentemente me deixaram mais em paz. Apesar de que, no final de tudo, quem está sendo visto como ruim sou eu. Só que eu tô falando essa história, parece muito que eu também sou filho da puta. Mas tem muitas ressalvas que eu poderia fazer, mas eu não vou entrar em detalhes, até porque é minha vida e também ficar expondo esse tipo de situação é muito complicado, é muito sensível para todos os lados. Apesar de que, considerando que as do outro lado, no caso essas pessoas em si, não tiveram muito escrúpulo para falar de mim por trás, entende? Sabe? Simplesmente falavam, distorciam várias coisas da minha vida, cujas essas minha esposa ficou chocada quando soube que não era bem assim como eles falavam. E assim, eu noto que desde o ano passado, considerando tudo o que aconteceu comigo, todas as situações também que eu fui exposto, percebo que tinha esse sentimento de querer a vingança, querer fazer alguma coisa para prejudicar essas pessoas a todo custo. Só que esse pensamento estava me corrompendo a ponto de eu ficar vivendo à mercê desse sentimento. E às vezes é tão ruim você ter esse pensamento na sua cabeça, você ficar o tempo todo pensando naquele ocorrido. Eu sei que quando é algo recente, eu sei que um pessoal vai dizer, ah, mas é um ano ainda é recente. Eu toquei, okay, eu sei. Infelizmente, como eu vivo na mesma vizinhança que essas pessoas, por sorte são até bairros diferentes, só um que é no mesmo bairro que o meu, vez ou outra eu bato de frente. E vem esse sentimento de novo, esse sentimento de raiva, de querer. De querer pegar mesmo com vontade, assim, querer fazer alguma coisa para prejudicar, do tanto quanto eles já me prejudicaram. Só que não compensa. Não compensa no final, porque você vai estar. No final, às vezes, o que é que a vingança por algo tão banal, por algo tão. Porque assim, o pessoal vai dizer, ah, você vai estar se vingando só por conta do que aconteceu com a sua. Da relação com a sua esposa. Não. São coisas, olha. Eu vou dizer pra você, desde a infância. Desde a infância. Então, meio que quando eu comecei a ter o um relacionamento com a minha esposa, meio que foi o estopim pra várias coisas estourarem e estar do jeito que tá hoje, né? Parece meio confuso, mas infelizmente eu não posso dar muitos detalhes, como eu já falei. E assim, esse sentimento de corrompe a sua mente, que você vive à mercê desse sentimento. E, cara, quando você tá consciente de que você tá tendo esse pensamento, é meio complicado, porque é uma luta, às vezes, principalmente se você não sabe lidar ainda com. Quando você deixa esse sentimento predominar você, você fica querendo que aquele sentimento. Ao mesmo tempo que você quer que aquele sentimento vá embora, ele luta para ficar, para que você ainda queira fazer alguma coisa. Só que às vezes você tá consciente de que aquilo ali. Às vezes você tá de boa. E aquele sentimento vem para predominar novamente, porque ele ainda tá ali entranhado. Você tá consciente, desse sentimento, é bom porque você sabe que, genuinamente, você quer se livrar dele. Você quer parar de pensar nesse tipo de coisa, porque você não vai valer a pena. Não vai fazer com que sua vida ande para frente. E você não vai para lugar algum, ficando dentro desse pensamento. Você vai ficar isolado ali, você vai ficar num quarto onde vai ter todo esse pensamento ruim e no, na vida real você não vai pra frente, você vai ficar à mercê desse tipo de situação, desse tipo de pensamento. E enquanto isso, a outra pessoa tá lá vivendo a vida dela e sendo filha da puta como sempre. Entende? Então você tá consciente de todo aquele pensamento que te faz mal, que te faz querer fazer algo ruim, é até bom, porque você sabe que não é exatamente você que está pensando naquilo, é só sua mente querendo que você pense o tempo todo naquilo, entende? É meio difícil de entender, eu acho, não sei se vocês já conseguem entender, mas é basicamente assim. Imagina que às vezes você essa, eu vou uma premissa bem simples desse ponto. Você está deitado na sua cama, você está se preparando para dormir, você pensa naquela vergonha que você passou em 1970. Então, aí você fica remoendo, remoendo, remoendo, você pensa, porra, que droga, porque eu fui fazer essa bosta, entende? Aí você depois para e pensa, pô, mas essas pessoas nem devem lembrar disso. Sabe, quando é alguém muito próximo do seu, que é uma pessoa que gosta realmente de ficar remoendo esse tipo de situação, aí realmente é difícil. Mas imagina que foi uma situação que, sei lá, você foi para um lugar uma vez na sua vida, você passou uma vergonha e depois em pessoas que você nunca mais vai ver. Talvez essas pessoas até se lembrem, mas não quer que isso vai impactar sua vida, sabe? Então você para e pensa um pouco, cara, acho que isso aqui nem tem por que eu ficar remoendo tanto assim. É chato, mas quando você toma consciência de que é só algo passageiro que vem na sua cabeça, aquele sentimento se esvai. Ainda eu vou, não vou dizer que eu tô 100% ok, ainda vem esse sentimento na minha cabeça, mas ele tá bem menos frequente. E eu digo isso que é realmente muito ruim você viver à mercê desse tipo de sentimento. Enquanto você fica consciente de que é só sua cabeça tentando pregar uma peça em você, dizer que É aquela vingança, aquela atitude vai fazer com que você se sinta realizado por estar ferrando a vida da pessoa tanto quanto ela lhe ferrou. Às vezes tem umas pessoas que são muito filhas da mãe mesmo, que merecem um certo troco. Só que tem gente que a própria personalidade dela já é totalmente autodestrutiva. Então só de você deixar ela seguir a vida dela, ela mesma vai se ferrar depois. Porque são pessoas que são condenadas a ter algum tipo de situação futuramente em que ela vai se expor de tal forma que ela vai acabar tendo um choque de realidade tarde demais, e quando for tarde demais, a consequência vai ser grave. Eu não falo de karma, eu não falo de que o mundo dá voltas. Eu falo no sentido de que a pessoa vai fazendo aquilo e ela é tão acostumada com a impunidade que chega uma hora que essa impunidade não aparece mais, entende? Eu sei que tem gente que passa a vida inteira fazendo merda e nunca sofreu nenhuma consequência dos próprios atos, vamos dizer assim. Mas acredite, tem gente que esse pensamento é tão. Esse pensamento não, essas atitudes dela já são tão autodestrutivas por si só e vai acumulando uma bola de neve que depois ela vai acabar tendo alguma. Acabar cometendo alguma atitude semelhante ou pior, que vai afetar a vida de outra pessoa, e essa outra pessoa vai querer fazer alguma coisa, ou outras pessoas ao redor daquela pessoa que foi afetada. Vai acabar pegando ali e querer fazer alguma coisa com essa pessoa que afetou. Então, quando você parar para ver, tem alguns sentimentos que vêm na cabeça da gente, alguns pensamentos, é só a tua cabeça colocando aquele pensamento e você acha às vezes que é você que está pensando aquilo, só que às vezes não é. É só o teu subconsciente querendo trazer uma coisa. Que por mais que seja recente, por mais que às vezes não seja, é só o teu subconsciente, cara. Às vezes, não necessariamente você quer fazer aquilo. Se você tomar consciência de que você não tá pensando naquilo, de que veio do nada. Porque pra gente pensar em alguma coisa voluntária, a gente gera o pensamento, a gente começa a raciocinar, ligar os pontos. Mas imagina que do nada vem aquele sentimento, aquele pensamento numa bola de neve, jogando tudo de uma vez e é todo desconexo. Você realmente pensou nesse tipo de coisa? Aí você vai se gastar mentalmente juntando todos os pontos de novo, sendo que você já fez isso de novo, de novo, de novo e de novo. Entende? Porque quando você toma consciência disso, quando você vê a besteira que você está mergulhando dentro da sua própria cabeça, você consegue fazer com que o efeito desse tipo de pensamento seja menor dentro da tua cabeça. E vai melhorando cada vez mais. Você vai se sentindo mais leve, você vai. Tipo, pô, cara, eu tô me sentindo melhor com relação a isso. Essa coisa tá já indo da minha cabeça. Daqui a pouco essa porra não vai nem. Vai surgir, vai sumir como se fosse uma poeirinha. Que bate quando você tá caminhando, às vezes vem aquele bete, aquela, você sente aquela poeirinha no teu corpo, você passou assim, passou o braço, acabou. Entende? E assim, é meio complicado. Eu sei que a vida, a mente é totalmente complicada. Muita gente fala que, assim, pra mim, eu tô tendo um pensamento que é assim, muita gente fala que a vida é injusta. Mas, cara, se a vida fosse injusta, eu acho que, sei lá. Será que a vida teria sentimento por ela ser injusta? Dela querer sempre. Porque o pessoal fala que a vida é injusta, portanto a vida pode ser ruim. Ela é mal com as outras pessoas, o destino é fazer com que as pessoas sofram. Mas é tipo, só pelo fato da gente estar existindo, a gente. Eu acho que o que faz a vida ser ruim ou boa é as próprias atitudes da gente. Eu acho que sempre foi assim. Só que às vezes a pessoa fala isso pra se conformar de que sempre vai estar acontecendo alguma coisa ruim quando Às vezes, infelizmente, a condição dela ou alguma atitude dela vai fazendo esse efeito cascata de problemas que acontece. Que a vida é só a vida. Você vai ter seu percurso. Você nasce, você vai crescendo, você vai aprendendo, você vai evoluindo. Você faz uma geração futura. Você pode deixar fortuna, você pode não deixar fortuna. Você pode deixar um patrimônio, pode não deixar. Que já, novamente, teve uma redundância ali que eu falo. Assim, fortuna que eu falo é questão mais de dinheiro mesmo, sabe? O patrimônio também, só que o patrimônio pode não ser só o dinheiro, mas também casa, um carro ou outro, ou qualquer outro bem. Inclusive, comprei Bitcoin, é isso aí. Enfim. É basicamente isso, sabe? A vida é só isso. É a gente estar aqui e seguir o caminho da gente. Eu não acho que a vida, eu não vou falar aqui de forma como se fosse um ateu ou coisa assim, mas eu não acredito que a vida seja totalmente prescrita por um ser. Eu esqueci agora a palavra sobrenatural, vamos falar assim. Eu estou falando de uma forma mais ampla. Até porque eu não sou apegado a nenhuma religião. Eu simpatizo com o catolicismo, mas não sou praticante do catolicismo. Mas eu acho que a vida é só o que ela é. É só a gente estar aqui. A gente é consequência do fato de ter a vida, da própria existência. E a consequência do que a gente vive, do que a gente passa, é somente as nossas atitudes. Porque dizer que a vida é totalmente injusta, que ela não é. Porque que a vida é ruim. Infelizmente, a gente, dependendo da nossa condição, do país, entre vários outros fatores, faz com que impacte a nossa vida positivamente, a forma que a gente vive positivamente ou negativamente. Mas eu acho que afirmar que a vida é injusta, inclusive eu até parei de falar isso, acho que afirmar que a vida é injusta é meio que você está apropriando um sentimento como se o elemento vida. Eu acho que eu posso estar falando coisa desconexa, mas eu acho que se alguém for tão viajado quanto eu, pode até entender. Eu acho que dizer que o elemento vida, apropriar um tem um sentimento, é meio que você querer se conformar com que você querer arrumar um jeito de se conformar que aquilo ali sempre vai acontecer com você. Tem gente que fala: ah, a vida é boa. De fato, você pode falar a vida é boa, mas é no sentido de que você às vezes está só sentindo bem daquela forma ali. Você dizer também que a vida é ruim, que a vida é injusta, é também uma forma de você dizer: pô, aquilo ali tá, eu estou passando por essa situação aqui, a vida é ruim. Mas o que define se a vida é boa ou se a vida é injusta, no caso esse sentimento assim, se for tudo que eu estou falando, é justamente todas as nossas atitudes e nossas condições. Entende? Mas dizer que ela é propriamente aquilo, sabe? Que ela dizer que é atribuir como se a elemento vida fosse o culpado de você estar passando por aquilo. Eu falo culpado no sentido até tanto de ser ruim quanto bom, entende? Entende o que eu estou falando? É basicamente isso. É meio viajado o que eu estou falando no ponto aqui, mas eu comecei a ter esse pensamento aqui, fui viajando. E vez ou outra eu tenho esse. Do nada, às vezes estou lavando louça e fico pensando, pô, acho que é isso mesmo. E eu comecei a ter esse pensamento porque eu já passei por tantos momentos felizes, tristes. Eu tô numa situação que não é. Não vou dizer que é a melhor do mundo, mas também não vou dizer que é a mais ruim. Entende? Eu tô passando por uns apertos, mas o pouco que eu tenho me faz bem. Então eu acho que é só isso. A vida é o que ela é e a gente só tá aqui e tudo que vem sendo coisas boas ou coisas ruins é só consequência do que a gente faz, consequência das nossas condições e entre outros fatores externos. E eu acho que é isso, pessoal. Eu vou encerrar por aqui, depois dessa viajada completa em filosofia no final do podcast, depois de me perder tanto. Considerem enviar um e-mail para acervoperdidopodcast@meiofence.com. Se você quiser ouvir ou baixar esse episódio, você pode baixar sem ter o Telegram, mas eu recomendo que você baixe o Telegram, pelo menos o Telegram X ou o Telegram X, que você consegue ouvir esse podcast, você ainda para. Você tem um progresso ali, ele armazena o progresso para você continuar ouvindo. Para você acessar ou mandar para aquele seu amigo que não tem também o Telegram, t.me/acervoperdidopodcast. Também tem o Instagram, que estava privado, mas eu coloquei de volta. É o @acervoperdidopodcast. E é isso, pessoal. Um abraço. Se vocês quiserem até contribuir de alguma forma, quiser enviar um pix, é só mandar uma mensagem por e-mail, mandar uma mensagem no Instagram também. Pode ser qualquer valor e fica do coração de vocês aí. É só entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo e-mail. E obrigado por ter ouvido até aqui. Um abraço, tudo de bom para vocês e até o próximo episódio. Fui.